música não para de tocar. O nosso tempo é tão veloz, não dá pra segurar. Temos sede de tudo, somos tão jovens. Que a liberdade traga flores pra esse nosso amor. Que a felicidade seja o nosso comedor. Temos sede de tudo, e o mundo é tão pequeno pros nossos sonhos. Basta você chegar pra tudo valer a pena. E agora me beija e nunca me deixa. Vivi a mil por hora, mas um anjo me levou até você. E agora me beija e nunca me deixa. Baixa o tempo, vá pro vento, tudo faz sentido com você. Traga flores pra esse nosso amor. Que a felicidade seja o nosso cobertor. Temos sede de tudo, e o mundo é tão pequeno pros nossos sonhos. Basta você chegar pra tudo valer a pena. E agora me beija e nunca me deixa. Vivia mil por hora, mas um anjo me levou até você. E agora me beija e nunca me deixa. E baixa o tempo, sopra o vento, tudo faz sentido com você. E agora me beija e nunca me deixa. E baixa o tempo, sopra o vento, tudo faz sentido com você.